da a entrada do gate 09 para eu poder ingressar uma aeronave no mesmo, ok? Boa noite, tu quase vai manter a posição antes da Juliette? Pois a sua... seu gate mantém-se ocupado no momento. Ok, qual que é o nosso gate? Você está ocupado? Gate 09. Ah, ok. Boa noite, 84. Número 84, prossiga. A empresa coordenou 8, está livre em coordenação com a Azul. Teste agora instante. Exato, trip 5464. Chamamos no retorno, trip 5464. E aí, obrigado. Salvador, 3137 com 143 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas, está pronto o táxi. 3137, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1-1895, quem nega 1-0-09, boa viagem. Livre táxi Índia Alfa, 10895, quando pronto, 1-0-09, 3137. O Azul com a 206 pode enfrentar o pushback normalmente, a aeronave vai para o gate 08 agora. Então 05 ao controle de Salvador. Outro final do segundo. Ah, é, controlado aqui, Salvador, retorno a Salvador, QNH no 009, o guardião 05. Gente, prossiga de retorno a Salvador, QNH no 009, guardião 05. Controle, boa noite, 6310, Oxenem. Boa noite, Oxenem 6310, acione a identificação, dessa via chegada na Mari para o nível 050, QNH na 009. Ao 050, nível 9, está direto em táxi, para a gente. Sim, confirmando para o editado, o Oxenem 310. Gente, autoriza a Duna ou o Smart? Autorizado Duna, Oxenem 310. Direto Duna, obrigado. Engenho 3 mil pés, o Vitor Delta. Desça para 2 mil pés. 2 mil pés, Vitor Delta. 206, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa. Bom de esperada 10 Torre, 1-1895, QNH 1009, boa viagem. Próximo do táxi, boa 5 e Alfa. Como o próximo, 1-1945. Também o 942-6, obrigado, porte estabilizado no localizador. É, deve ser verdade. Guardião 05, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1295, graças, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, Guardião 05. Torre Guardião 05, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 009, continua a aproximação para o pátio do Graé, chame curto final, Guardião 05. Estamos na curta final, está no momento a 5 milhas, radial 311, radial 05. 311, 5 milhas, tráfego já avistado, senhor. Chame curto final, 45. 05, estamos na curta. Salvador, boa noite, está 3137, pronto, ponto, carão no zero. Boa noite, TAN 3137, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 100 graus, 1 meia dúzia de nós, ajuste no 009. Vente livre alinhar e decolar 10 no 009, TAN 3137. Salvador, o trip 5464, solicita coordenação, pode vir assim dentro ou de Maceió, como for possível. Vente aguarde, o trip 5464. Do 10, tá 3, 1, 3, 7. Gente. Guardião 05, você tem pouso autorizado no pátio do Graé. O vento é de 100 graus, 1 meia dúzia de nós, ajuste no 009. Chame no solo controlado, Guardião 05. Uma centena com meia dúzia. Chamar no solo controlado, Guardião 05. Pesado no localizador, 20 pelo Delta. O Delta, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. É, 20 pelo Delta. Um reporte no externo com cheque de trem, Vitor Kilo Delta. Delta. O Delta confirme, intenção de pouso pista 10 ou 17, Delta? Recife, TRIP 5464. Exato. Fechamos agora o controle em 120.8, tem um bom voo? 120.8, tá 3137, uma boa noite. Salvador, 2420, mantém um ponto de espera. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, confirme intenções de pouso pista 10 ou 17, Delta? 17. 17, ciente, chame quando visual para cancelamento do plano, Vitor, Kilo Delta. Delta, já visual, já propondo o momento. Copiado, Vitor Kilo Delta, plano cancelado agora os 28, curve à esquerda, autorizado base pela direita, pista 17, chame de base para final da pista no 7, Vitor Kilo Delta com cheque de trem. Prata 7. O azul 4206, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento de 100 graus com 14 nós. Código 5524. Na frequência livre, bom descanso, senhor. Sete da Elf, em ação 380. Trip 5464 autorizado, pro de Maceió. Oh, grato, 5464 voando, Maceió da presente. É 3137, contato radar, 5 milhas sudeste do BR de Salvador, informo que não recebemos o modo charter. Ciente da 3137. Agora sim, recebendo, cruza nível 045 em subida, da 3137. Afirmo, da 3137. Lapa, autorizado a decolagem, Capu, Guarda. Afirmo, autorizado a linha de decolagem, senhor. Vento 090 graus, 14 nós. Não falo, Capu, Guarda. Para final, tem travada, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta tem pouso autorizado na pista 17. O vento de 090 graus com 1 no 59, ajuste no 009. Vitor Kilo Delta. Quatro, dois, zero, meia, decolado aos 3-1. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 08, boa, obrigado. Boa noite, azul 4206, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. Tan 3858, acione identificação, destruir a chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 1009. Azul 4206, após desvios, foi Jamo. Após desvios, Jamo, Azul 4206. Localizador, Xanemia 310. Xanemia 310, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, Oceaner 6310, 2 milhas do externo. Oceaner 6310, bom dia, correção. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 009, check train, sir. Ainda não, já que eu te informo. Boa viada. Tan 3137, chame centro, Recife 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 133, 25, boa, 3137. É 3110, tem como me reportar se o papis está funcionando perfeitamente, senhor? Ontem tivemos um reporte que tinham três luzes vermelhas no, na esquerda e duas na direita. Não, está perfeito aqui no momento. Tá ok. Falou. Salvador, muito boa noite, Alvorão 1193, com informação Sierra, posição 04. Bruno 3, Brasília, 360 autorizado, vira peso Luno 7, vira da 10, primeira curva direita, saída Arboa, após Elefa, controle 1208, acione 5542. Exato para Brasília, 360, decola com curva direita, saída a bordo, transição Elefa, Pesulu 17, transporte 5542, 208, ao controle Gol, 1693. 1693, procedimento correto, reporte plano para funcionamento. Repara. Recife 5464, chame centro, Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, 125, 4, 5, 5464, uma boa noite. Boa noite. 4206, chame centro, Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 25, 45, Boa. Direita, chame solo em 121, decimal 9, chefe. 21990, né? Afirmo, 219, o papinho está funcionando perfeitamente, chefe? Perfeitamente, sem problema nenhum, amigão. Copiado, obrigado. Nada. 1010. É 3858, corrente Penegal no 010, agora em Salvador. 3858. Fala Salvador, Oxana 6310. Oxana 6310, táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette e o gate 06. Oxana 6310. Salvador, desejaria que o senhor 3858 fosse dona. Esse 58 é o número 1 na aproximação a critério. Deseja o pro de dona? A gente tá bom, tá bom também, tá bom. Gente, indiferente, autorizado dona, o TAN 3858. Pronto, dona. Então, descendo para 2000 com 1010 na pro de dona. Graças a 3258. Para pushback, acionamento, ou o 9113. 04 está livre, após táxi. Para táxi. 3858, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Autorizado ILS, chama estabilizado no localizador, 3858. T3662 dessa via para 2000 pés, QNH 1009 agora em Salvador. 398, acione a identificação desse via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1010. Via 050, QNH 1010. O gol no 398, pode voltar aqui. Prezado, pro de TAP gol no 398. TAP gol no 398. Táxi, gol 1613, 3 horas e 40, alterna Petrolina, perdão, Palmas, 153 a bordo. 1330, táxi via Indy Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1895, QNH 1010, boa viagem. 480, 1895, Indy Alfa, 610, gol 1613. Salvador, boa noite, jogou 1-6-3, ponto de espera, 1-0, pronto. 1-6-3, a linha decola de imediato. Afirmativo. 1-6-3, autorizado a linha decola, pistola 0, vento 0, 90 graus, 1-3-9. Aí decola, gol, 1-6-3. 3858, chame Torres Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, Torres Salvador, 3858, obrigado. Salvador, tá 3858, boa noite. 3858, continue a aproximação, tráfego avistado, aguarde pista livre, informa o Boeing 737, iniciando a rolagem na cabeceira 1-0, vento 090 graus, 1-4 mais, altímetro 1010. 1010, não se escuta para autorização de pouso, 3858. Gente, pode estar se vir até 2000 pés, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Na 3858, cheque trem livre, pouso pista 1-0, vento 0-90 graus, 1-3 mais. Autorizado o pouso na pista 1-0, trem baixado e travado. Na 3858. 1-8, 1-6, correção 1-6, 1-3, decolado às 4-6, chamei controle 1-2-0, decimal 8, mongo. 2-0-8, porra. 5-5-3. Quem autorizar 360 para Guarulhos, pela pelo no meio, direto para o horizonte, drive, rota do pano, Dael, curva direita, segundo da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 1-2-0-8-5-5-5-3, no bom, 1-8-8-5. 285, regimento correto, posto pronto para estacionamento. Chamaremos. No sol às 4-9, livre direita, chame-se 1-2-1-9. Direita 1-9-3-5-8. Menos 3, seu controle. Categoria Lefa da presente? Afirmo, pro de Lefa, gol no -3. Direto Lefa, 3-0-100, jogou no -3. Fala, Salvador, tá 3-8-5-8, boa. 3-8-5-8, eu tô seguindo táxi de Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette é o 3, até 3-8-5-8. Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 2-9-5-0. 1-3-9-8 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. ILS X-Ray, vai reportar estabilizado no localizador, 1-3-9-8. E boa noite, TAM 3662, passando onde é certo? TAM 3662, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 1, 2, 9. Livre pouso na 1-0, TAM 3662, está embaixo para baixo. Número 3, chama Santa Recife 128, decimal 8. Recife 288, obrigado. Utilizado, Golo 398. Golo 398, chama Torre, Salvador 198, decimal 95. 198, Golo 398. Santa 3662. Salvador, boa noite, Golo 398. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 090 graus, não 4 nós, altímetro no 0 no 0. Altímetro no 0 no 0, aguarde autorização, então, Golo 398. Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o ONU, tá? 3662. Check train, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 95 nós. Zona 0. Luna 398, copia a torre. Negativo, torre, brinco. Luna 398, check train, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 95 nós. Gente, livre pouso, baixado travado, bom, 398. Da prova. Deixa agora o instante até que chegue no sistema. Poderia só confirmar novamente o vento do 398? V Vento 090 graus, 195 nós, 1398. Gato, 1398. Na posição 8, pushback acionamento. 2 da Iver, pós-táxi. Leia, chama o táxi, fazer sim. No 398 no solo ao 58, livre direita, chame solo no 212.9. Direita 219, bola 398. Salvador, gol na 398, boa noite. 398, boa noite. Vai conseguir táxi via Alfa, reportando ainda táxi 6 Juliette. Gente, e Alfa vai reportar em 6 Juliette, bola 398. Boa noite, é o 3519. 5218, chegada a Mari. O ideal desça para 4000, ajuste 1010. Para 4000, estado 1010, autoriza a ITAP. Autorizado, ITAP. Sou Thiago Hotel, em contato radar, chegada a Mari, voe Mari, chame ideal de descida. Bruno 885, pronto para o táxi, 4 horas, Bruno Mion, Terno Galeão, POB 1-8-1. Tente, o Gol no 885, está autorizado o táxi pelo Pátio Índia, e no ponto de espera chame a torre, em 1-8, decimal 95. Táxi Índia, ponto de espera 95, no 885, o Gol 1398. Aguarde o táxi da aeronave da companhia após o mesmo, prossiga para o gate 5. Gente, se quiser, tem condição de já prosseguir para o 5 aqui, já estamos na Juliette. Ok, então pode ingressar no gate 5, o Gol no 398. Gol no 398. O Gol no 885, observe o banco da companhia, o tráfego está aqui na Juliette. O mesmo vai parquear no gate 5 e após continue o táxi para o ponto de espera da 1-0. Ok, já passagem, vou dar de Boa, agora 825.0 para 1. Um. 1-8-8-5, autorizado. ANN, colapso no 0 vento, 080 graus, no trigo. ANN, colapso no 0, boa noite, 8-5. Vitor Charlie Hotel, desça para 4000, ajuste 1010. 4000-1090, Vitor Charlie Hotel. Boa noite, papá, casa mais papá, informação de Tambu. Charlie Mike Papá, desça para uma centena. Chegada Mari, ajuste meio 10, reduz a velocidade 250 mais. Uma centena, chegada Mari, reduzindo 250 mais, chegada Mike Papá. 08, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite, voo no 885. 885, submarinha 360, saída da El. 360, saída da El, voo no 885. Cinco, dois, um, oito, desça para 2000, autorizado LS XG, responde localizador. Para 2000, vai embotar no operador, 3. Mike Papá, continue descida para 80, 080. 080, chama Mike Papá. 120, boa noite, 85. Guarde transferência. Salvador, boa noite, passarei 2224, transformação Tambor. 2224, voo e TAP, chegada Mari, ideal, desça para 3.010 o ajuste. ETAP, ideal, 3.224. Charlie, Mike, Papá, desça para 2.000, ajuste de altímetro, 1.010. Descende para 2.000 pés, Charlie, Mike, Papá. Esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 5571, Chané 6310. Está autorizado 350, a gente vai para a Upper 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca Caju, 128 ao controle e 571 ao transponder, para Chané 6310, está na ponte 6. Tá correto, 6310, chama pra puxar e acionar. Chama lá, obrigado. Tá bom, no 8-1-8. Noite está estabilizado, igual a cabeceira. 218, complete final ILS, X-Ray, chame a torre, 118.95. 118.95, fundo grato, terra, decolagem. Charlie, Mike, Papá, desça para 2.000, autorizado ILS, X-Ray, fundo estabilizado. E aí, 2.000 pés, vou fazer a estabilizada, Charlie, Mike, Papá. Charlie Hotel para o Lock, curva direita pro A0, 70. Direita pro A0, 70 para o Lock, evita o Charlie Hotel. No mais, altímetro no 0, no 0. Tive pouso, 5218, ajustado no 0, 1 no 0. autorizado do localizador, o Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, complete final ILS, torre 11895. 1895, Charlie Mike Papá. Vitor Charlie Hotel, reduza para aproximação. Complete final ILS, chame a torre 11895. Afirmativo, Vitor Charlie Hotel vai reduzir para aproximação. Chame a torre 11895. Número 2 para pouso, confirma a intenção de pouso na 10 ou na 7? 10, Charlie Mike Papá. Sente Charlie Mike Papá, o vento é 090 graus, 129, altímetro 1010, aguarda do horizonte pouso. Na sua escuta, Charlie Mike Papá. Oi, Salvador, boa noite, Vitor Charlie Hotel, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, continua a aproximação, confirma intenção de pouso. Vitor Charlie Hotel tem intenção de pouso na cabeceira 97, senhora. Sente Vitor Charlie Hotel, reporte para cancelamento, vento 090 graus, 93 nós, altímetro 1010. Reportar para o cancelamento, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel modifica as regras da presente, então, vamos prosseguir pela pista 97. Vitor Charlie Hotel, cancelado, 119, da presente, inicie curva esquerda para a base pela direita da 17, reporte no final da 17. Da presente, com curva esquerda para a base pela direita para a pista 17, o Vitor Charlie Hotel reportará a final, bem embaixado de checado.